campo minado, não se sabe quando vai disparar. Tapete de morteiro, fragmentos no ar. O barato é louco, irmão, pra herói e vilão. Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouve o som. Campo minado, não se sabe quando vai disparar. Tapete de morteiro, fragmentos no ar. O barato é louco, irmão, pra herói e vilão. Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouve o som. Campo minado, não se sabe quando vai disparar. Tapete de morteiro, fragmentos no ar. O barato é louco, irmão, pra herói e vilão. Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouve o som. Amanheceu, faço uma prece pra aquele que me guia. O clarão da vela branca ilumina o meu dia. A fé move montanha e me reveste de aço. Tapete de morteiro desse campo minado. Sangue e dor, terror e pavor, choro e velório e blama que ficou. Lembra-se vingança destruta de infância no ódio e na ânsia. Foi o que restou, é o fator do campo minado. Cotidiano violento de final embaçado. Favela, pátria habitada por pessoas humildes que não conhecem caviar, porre de uísque. Perseverança e humildade a gente tem de sobra. Preto favelado com orgulho maloca. De nível desigual, tipo uísque, cerveja. Perseguição de polícia, favela, tira de letra. Família tradicional, o filho mais novo sonhava com a RR e uns artigos bem loucos. Mas no Brasil é raro preto ter lugar ao sol. Órfão de pai, sem herança, sem dom de futebol. 18 anos desperdiçado em busca de um horizonte. Tentou, foi infeliz na fita do McDonald. Campo minado, não se sabe quando vai disparar. Tapete de morteiro, fragmentos no ar. O barato é louco, irmão, pra herói e vilão. Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouve o som. Campo minado, não se sabe quando vai disparar. Tapete de morteiro, fragmentos no ar. O barato é louco, irmão, pra herói e vilão. Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouve o som. Genética precoce, bomba relógio. A cada dor, a cada luta, a cada velório. Mergulhado em meio ódio e a ganância. Desigualdade de uma pátria sem esperança. Brasil, tribunal de justiça sumária. Insana rotativa de erros e falhas. Que se reflete num moleque muito louco de cola. Igual a ele no Brasil, nasce 100 por hora. Campo minado, bagulho embaçado, sou tradutor dessa lei. Creio naquele que me fortalece, a se envolver sendo um dia por vez. Favela, viela, quem morre por ela, lá o sistema oprime. A cada passo, soldado, recruta do crime. Desnorteado e muito louco, é só mais um de cor. Sobrevivendo no sistema que você criou, programou, é. Cubiçou os quilates, ostentou a mansão, ostentou o iate. O mesmo que na Globo pede o voto do povo. De navio, de avião, despeja droga no morro. Põe polícia nas ruas, constrói a prisão. Bate o martelo no fórum, te dá um fuzil na mão. Não tira o carro, filha da puta! Vai, já era. Tragédia. Cenas de tensão e horror. Conflitos com a polícia. Policiais entraram com cães, bombas. A ação foi criminosa. Tem ou não tem alguma coisa errada? O inimigo é diplomado, usa terno e gravata. Mas ao contrário, nós se desentende e se mata. Guerra do tráfico, polícia, acerto de facção. Um por onde passa, deixa um rastro, sangue e destruição. A investida social de nós não lembrou. Mas criticando, observa a favela no vapor. Homicídios cometidos por quem? Pra quê? Grupo de extermínio, toque de recolher. A minha prece foi ouvida, louvado Senhor. A rota vem, trouxe pavor, apavorou, mas passou. Cotidiano violento de final embaçado. Passado. Tapete de morteiro, isso é campo minado. Campo minado, não se sabe quando vai disparar. Tapete de morteiro, fragmentos no ar. O barato é louco, irmão, pra herói e vilão. Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouve o som. Campo minado, não se sabe quando vai disparar. Tapete de morteiro, fragmentos no ar. O barato é louco, irmão, pra herói e vilão. Brilhou na noite, é luz, soltou a trava, ouve o som.